bater assim na palma da mão, assim, ó, só pra dar uma esquentadinha aqui, tá melhor do que lá fora, hein? Até aqui me ajudou o Senhor. Gratidão eterna a Deus que deu. Obrigado, Senhor, pela chance, chance. Até aqui, até aqui, até aqui me ajudou o Senhor. Gratidão eterna a Deus que deu dobra. Agradecimentos a Deus quero fazer por me dar saúde e outras coisas boas permitir que eu venha ter. Desse assunto que falo, uns dizem que estou levando muito, pelo contrário, uma ideia estou passando. Ideia de Deus, filhos teus, que um dia deu seu filho que na cruz por nós morreu, para pagar por todos os nossos pecados. Pois dizemos que somos certos, mas no fundo somos errados. Eu falo isso por experiência própria, pois da verdade pouca gente que gosta não pense que sou certinho. Sou de carne e osso, mas sempre que o possível faço meu esforço para não desapontar familiares, semelhantes também a Deus que olha por nós nesse instante. Mesmo que você me critique pelo que falo, apenas peço para Deus abençoá-los, porque até aqui, até aqui, até aqui me ajudou o Senhor. Gratidão eterna a Deus que deu o dom. Até aqui, até aqui, até aqui me ajudou o Senhor. Gratidão, gratidão eterna a Deus que deu o dom. Intensamente sempre presente em minha trajetória, ele está dando condições para que algo venha conquistar, proporcionando situações, momentos fenomenais, que eu diminua e ele se destaque mais e mais. Ele que deu o tom para eu fazer um som, vou com dedicação, compartilhando a canção. A música em minha vida veio acrescentar, me levanta a lugares onde nunca imaginei estar. Sem esquecer da humildade, seguindo sem medo, com os pés no chão, vou adiante, não sendo soberbo. Respirar, parar, pensar, sem ele no comando nada pode parar. Agradeço familiares, adeptos, amigos, me ajudam, me incentivam, se preocupam comigo. Fazer barulho com a boca se dá início à partida. O nome é beatbox, isso mudou minha vida. Gratidão eterna, Deus que deu. Consequentemente, as coisas mudaram frequentemente, usando o corpo e também a mente, seguindo lugares onde nunca imaginei estar, correndo atrás porque nada podia me parar. Dedicação, evolução, sabedoria, eu sigo, assim continuo com combustível que me deixa vivo pra lutar a cada instante, usando a mente, sendo coerente e relevante, trabalhando, lutando, alcançando, e assim a gente vai caminhando, mostrando pra você tudo que aprendi. Já é versátil, sempre coisas maravilhosas aqui, até aqui, até aqui, até aqui me ajudou o Senhor. Gratidão, gratidão eterna, Deus eterna, que deu Deus o som. Deu. Até aqui, até aqui, até aqui me ajudou o